lembranças, mas não consigo te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você, não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você, não vai. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você, não vai ser ninguém. Que repertório gostoso, bebê! O Neme Super Raz, o embaixador da rocha. Só você, pro meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você, não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você, não vai. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você, não vai. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não você não vai. E eu tô com saudade daquela chupadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você, não vai ser ninguém. Tô com saudade de você, bebê. Alô, Paredão Patolino, Verruz e bebê, Fermi Barreto, estamos junto. Cientista do grave, estourado. Explode, parece.